começando um programa que conta a história da articulação semiárido brasileiro. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Bom dia, amiga! Bom dia, amigo! Bom dia, Paulo Andréas! Começa agora um programa muito especial que fala de riquezas e sabedorias sobre o povo do semiárido piauiense. Bom dia, Neto Santos. Bom dia aos nossos agricultores e agricultoras deste bonito semiárido. E que especial, Neto. Afinal, são 15 anos de articulação semiárido brasileiro, Asa Brasil. 15 anos de transformações na vida de nossas famílias agricultoras. Vem informações muito interessantes por aqui e bonitos depoimentos também. Fique ligado com a gente nos próximos 15 minutos. E para começar, Neto Santos, trazemos um talento em forma de poesia. Um bonito cordel do jovem João Ferreira, o Joãozinho de Pedro II, Piauí. É, Paulo Andréas, e quem recita para nós é também uma jovem estudante da Escola Família Agrícola Santa Ângela. É com você, Cátia Oliveira. Para conviver com a seca, é preciso persistência, ser um forte e a luta, não contradizer a ciência, mostrando que é capaz, assim que a asa faz, com grandeza e competência. Pois com muita coerência, nestes 15 anos de asa, saímos do comodismo que nosso povo atrasa, aprendemos a conviver, água potável para beber dentro da nossa casa. Queremos em nossas mesas frutos do que plantamos, podemos regar a planta com a água que armazenamos. E mais importante para beber, portanto posso dizer, sonhamos por muitos anos. Dessa forma observamos que o trabalho conceituado que faz a Asa Brasil deixa entusiasmado aquele que já sofreu e que hoje entendeu o exercício de cidadania prestado. No Piauí, nosso estado, tem fórum de convivência com o semiárido, que em toda sua existência trabalha na inclusão de gênero sem distinção, uma grande experiência. É com muita pertinência, preservando a estrutura, que o Fórum de Convivência valoriza a cultura, as sementes nativas, experiências positivas com muita desenvoltura. O semiárido semente de um futuro promissor, com a Asa Brasil e seu prestimoso valor. A seca vai acontecer, mas aprendendo a conviver, regaremos nossa terra de amor. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. A Asa Brasil, articulação semiárido brasileiro, completa 15 anos de mobilização social. Ouviremos neste programa de que forma as famílias do semiárido piauiense vêm recebendo essa transformação de vida. A Asa Brasil é representada no Piauí pelo Fórum Piauiense de Convivência com Semiárido, também chamada Asa Piauí, composto hoje por 14 organizações de várias regiões do estado. O Fórum é uma articulação de organizações da sociedade civil ligada à Asa Brasil, que atua em prol do desenvolvimento social, econômico, político e cultural no semiárido piauiense. O Fórum trabalha na perspectiva da superação do paradigma do combate à seca para uma concepção de convivência com as condições climáticas, visando o desenvolvimento sustentável da região. É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. Uma caminhada não tem apenas vitória, surgem também desafios. Joyce Maia, integrante do Fórum pela FETAG Piauí, lembra de alguns desses desafios. Nesses últimos 15 anos, o maior desafio foi transformar as ações que são executadas pelas organizações, as ações de convivência em políticas públicas. Eu acho que esse é o maior desafio, porque ainda são ações pontuais, o número de alternativas e tecnologias ainda é pequeno para o tamanho da demanda e da necessidade, e que ainda fica ano após ano, né, como uma política de um governo e não uma política de Estado. Como Joyce ressalta, os obstáculos não tiram foco de luta. Mas como isso estimula a gente, né? A gente consegue visualizar e vislumbrar mudanças. Mesmo que a ação seja pontual e ainda não seja uma política pública, ela consegue saltar dos olhos e também viram sonhos, né? E o Fórum ele tem trazido para ele a necessidade e os interesses da população, dos povos que vivem no semiárido, tem conseguido garantir melhoria de vida para as famílias agricultoras do semiárido piauiense. Desde 1999, o Piauí passou a integrar a grande mobilização social do semiárido brasileiro para a conquista da primeira água, através do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, Programa 1 Milhão de Cisternas, PUMC, da ASA Brasil. Até os dias atuais, só o PUMC já construiu 45.096 cisternas de água de consumo humano, o que significa atender mais de 250 mil pessoas do semiárido piauiense. Sem contar, é claro, com os dados de vários outros programas que, seguindo o exemplo da ASA, vem construindo cisternas no estado. Significa dizer que mais de 50 mil famílias possuem água de qualidade ao lado da sua casa, coletada da chuva para o seu consumo. Um impacto muito positivo na tranquilidade de vida das famílias, na economia local e na liberdade de vida. A família de Dona Maria do Carmo, da localidade Mangabeira, em Pedro II, foi uma das primeiras no Piauí a conquistar uma cisterna. Ela nos fala das mudanças e felicidades de se ter uma cisterna ao lado de casa. Mudou muita coisa, porque a nossa vida antes era carregando água muito de longe. E assim, nas primeiras chuvas, a gente achava que a água não estava pura para a gente beber. E a água da cisterna, a gente zelando ela bem zeladinha, sendo bem tampadinha, ela é uma água pura, considerada água pura para a gente beber, para o consumo. É, sempre quando eu ouvia falar em programa de cisterna, devido toda a vida eu ter morado em lugar escasso de água, eu tinha muita vontade. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu. E agora é uma felicidade, viu? A gente está com ela em casa para tomar água. Francisca Maria de Souza, da comunidade Alazão, município de Lagoa de São Francisco, nos fala também do quanto a cisterna mudou para melhor a vida de sua família. Olha, até antes de mim, na época dos meus pais de criança, até chegar a mim foi a necessidade da nossa de lá de água. A distância era de 6 quilômetros, né, para a gente usar para beber. E aí vai fazer 10 anos porque a gente ganhou a primeira cisterna e daí para cá nunca mais a gente precisou de pegar água nessa distância. E aí veio também a melhoria dessas outras cisternas com barreiro e aí melhorou muito. A minha mãe mesmo fala que não há vida melhor do que essa cisterna para nós lá, porque na época, do primeiro ao último filho, ela incentivava buscar água lá, e para a gente era muito difícil. Você saía de manhã, chegava nessa hora de meio-dia, com o sol maior do mundo, e hoje, graças a Deus, nós só pega ali a cisterna lá de casa até hoje. Nunca precisou de uma reforma. Valeu a pena, né? O programa Uma Terra e Duas Águas, P1+2, chegou no Piauí no ano de 2007, com uma proposta de fortalecimento e garantia na segurança alimentar. Também criado pela Articulação Semiárido Brasileiro, ASA Brasil, o P1+2 veio fortalecer a primeira água. O Piauí tem até os dias de hoje 6.858 implementos conquistados entre cisterna calçadão, barreiro trincheira, barragem subterrânea, cisterna de enxurrada e tanques de pedra. Estruturas capazes de guardar mais de 500 milhões de litros de água para a produção de alimentos. O programa P1+2 dá a oportunidade às famílias de armazenar a água para produzir e também as motiva a divulgarem suas experiências e sabedorias, como nos conta Cícero Rodrigues, do município de Lagoa de São Francisco, Piauí. Ele nos fala como a família faz para economizar água. E aí, quando a mulher um dia, na hora que ela lava algumas roupas das crianças, de meninas assim, pequenas, é que quem tem criança tem que estar quase todo dia lavando a roupinha, então a gente já não lava em redor da cisterna. A gente já pega, ela já pega e já lava, lá onde tem os pés de pau também. Então a gente economiza água nos pés de laranja e tangerina, eles são aguados todo dia. Só que é aguado porque nós banhamos lá, né? Para não desperdiçar água. Porque a gente precisa economizar água, porque podemos nos aperrear, né? Se usarmos a água agora sem pensar no que vai acontecer mais na frente, que falta ela poderá fazer. Se nós não pensar direitinho, ela poderá secar e aí a gente fica sem água em casa, né? Paula, o tema está bem interessante e falaremos agora de um outro movimento no semiárido que tem brotado boas esperanças, as sementes crioulas. Então, Neto, o semiárido tem articulado o movimento de preservação de sua semente nativa, o movimento das sementes. A ASA tem garantido a discussão e a criação de condições para a proteção de nossas sementes. e o Piauí está nesta caminhada. Por aqui chamamos de sementes da fartura, devido sua alta capacidade de germinação. Já tivemos até um grande evento estadual, o primeiro Festival das Sementes da Fartura. José Maria Saraiva, do Centro Regional de Assessoria e Capacitação, SERAC, é um dos defensores da semente da fartura no Piauí. Ele nos fala da mobilização, desafios e perspectivas nesta caminhada. O que eu considero de importante assim, a articulação das organizações do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido para a temática, principalmente através dos programas do PU+2. Outro fato de grande relevância também que considera foi o Festival das Sementes. Ele proporcionou um despertar para essa causa, para a preocupação que se tem com esse resgate. Quanto aos desafios, não se deixe enganar pelas promessas de uma agricultura moderna que o agronegócio vem desenvolvendo e que a gente consiga também, através do projeto das sementes que está iniciando agora em 2015, que as famílias possam compreender a importância das sementes da fartura como patrimônio genético da humanidade e como alternativa viável para o enfrentamento das mudanças climáticas do planeta. Estamos apresentando Asa 15 Anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Conversamos com Carlos Humberto Campos, coordenador do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido. Ele nos falou dos avanços nos últimos 15 anos. Esse fórum, que faz parte da grande rede Asa Brasil, que se articula em todos os estados do semiárido brasileiro, tem um significado de muita importância para os movimentos sociais, para as organizações e, sobretudo, para os agricultores e as agricultoras. Nesses 15 anos, o Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido tem construído um espaço de debate, um espaço de construção de saber, um espaço de fortalecimento, de conquista de política pública e, sobretudo, um espaço de conquista de direitos humanos. Tem construído a resistência no semiárido, né, e construído uma vida diferente para o povo que vive nessa região, mostrando suas potencialidades, construindo saber e avançando na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Carlos Humberto lembra três aspectos importantes na caminhada do fórum. Eu diria que nesses 15 anos, o fórum articulado na Rede Asa tem trabalhado em três perspectivas. A primeira perspectiva é garantir água de qualidade para essas famílias. E aí nós temos o programa 1 milhão de cisterna. O que hoje nossas famílias do semiárido piauiense, através da cisterna da primeira água, têm conseguido avançar, superando doenças como verminose, doença de coluna, doença de rim, simplesmente porque passaram a acessar a água de qualidade através da cisterna, que é um instrumento de captação de água da chuva. Um segundo instrumento que nós poderíamos dizer como avanço é o programa PU+2, que através do PU+2 nós temos avançado para a questão da produção de alimento orgânico de qualidade, temos avançado no resgate da semente da fartura e temos construído uma luta sobre o acesso à terra. E nós temos que garantir para as nossas famílias do semiárido o acesso à água e também o acesso à terra em quantidade e em qualidade suficiente. O terceiro aspecto desse avanço é a consciência dos agricultores de que eles são cidadãos e que têm direito a políticas públicas de convivência com o semiárido, para que nossos agricultores e as agricultoras sejam protagonistas da sua luta, da sua história e de suas conquistas. Ouviremos agora um poema em cordel de autoria do agricultor Antônio Zeferino, do município de Pedro II. Fala aí, seu Antônio. Para contar essa história, promover a segurança, é preciso que se volte a uma era passada. Foi no ano 93 que começou essa jornada. Soberania alimentar do Nordeste brasileiro, falando da vida e gente de onde o sol é um braseiro, queimando como um azeite que ilumina o candeeiro. Melhorou todos os sistemas do homem trabalhador, mesmo sem ter instrução, sem olhar para o chão, eles não se acomodaram. Criamos enorme coleção de histórias que ficaram. Alimentação orgânica nas feiras do nosso Brasil, no sertão e na avenida. O trabalho é tradição de uma gente sofrida que conta com emoção as coisas simples da vida. A Asa Brasil trouxe conhecimento e desenvolvimentos, armazenamento de água, veio para ajudar, P1, o MC. Água para beber, P1+2, água para trabalhar, para plantar, para criar o sustento familiar. Os intercâmbios só trouxe vantagem, conhecimentos, os resgate das sementes que estavam se perdendo, os conhecimentos do povo com troca de experiências. Coentro, alface, cebola e as sementes crioula, Ceará, Piauí e Maranhão, por causa das grandes secas, já estava em extinção. É que todas essas sementes expostas pelo chão. As cisternas pequenas veio para ajudar. O cisternão veio para melhorar. Vou ficando por aqui. Nunca mais eu vou sair das terras do Piauí. Puxa, já estamos chegando ao final do nosso programa especial de 15 anos da Asa Brasil. Agradecemos de coração a sua companhia. Parabéns ao nosso Fórum Piauiense de Convivência com Semiárido. Parabéns para a nossa Asa Brasil. Ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Colher água, reter água, guardar água quando a chuva cai no céu. Guardar em casa também o chão. Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e Fundação Banco do Brasil. Acabamos de ouvir a Asa 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência.